Em Romanos 8, nós lemos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Manifestações de poder na nossa dimensão física é real quando o Espírito de Deus habita dentro de nós. Isso tem que gerar em mim e em você inconformismo, uma insatisfação. Deus está pouco. Nós temos trabalhado com algumas vidas. Deus nos dirigiu, começamos a implantação da casa do oleiro, estamos adquirindo o imóvel, já pagamos metade do terreno, vamos edificar ali o próximo ano e nós vamos ver mais coisas de Deus, e Deus já está preparando todo um terreno, estamos cuidando de algumas vidas. E uma dessas vidas está trabalhando na libertação dos remédios. São remédios que não compõem cientificamente uma necessidade biológica. São remédios de engano que só oprimiram essa pessoa por muitos anos. E essa pessoa começou a ficar liberta. Já tem mais de um mês que está sem os remédios. E estamos firmes num propósito de restauração dessa vida. Mas hoje tivemos que ir ao médico, por causa de palavras de alguns. Eu não sou um médico. Como é que, se eu não sou um médico, como é que eu posso falar que, não, ele não vai precisar mais de remédio? Que é isso? Quem é ele? Porque a mente humana é uma mente acostumada só com os limites humanos. E é claro que haverão momentos, circunstâncias, que é necessário o médico e o remédio. Não tenha dúvida disso. Mas nesse caso, não. Então fomos ao médico. E o médico, no final, disse: na verdade, não existe nenhum defeito biológico. Qual o remédio? Não tem remédio. Mas por que não tem? Porque não tem nenhum defeito biológico. Mas, doutor, nós temos caminhado no discernimento de coisas espirituais. E como é que o senhor explica? Esse remédio que o senhor está indicando, ele vai fazer o quê? Não se sabe. Os homens estão tentando, eles estão tentando descobrir. Não, me explica, se não há um defeito biológico para o remédio resolver, onde... Não, o remédio ele vai tentar normalizar o pensamento do paciente. Como é que alguém vai entender? Eu tenho que entender o médico, porque essa é a dimensão que ele vive. E ele não vai me entender, porque ele não vive nessa dimensão. Mas há um espírito que vive dentro de mim e de você, que quer nos ensinar algumas coisas além do que nós já estamos acostumados. Então eu saí daquele médico, daquele consultório, dizendo: Senhor, não é brincadeira. Estou diante de um desafio maior do que tudo que eu já experimentei nessa vida. Não é uma brincadeirinha de vamos orar aqui em nome de Jesus, amém, amém, em nome de Jesus, e a pessoa se arrepia e fica: ai, Jesus me visitou. Não. Não é uma emoção circunstancial de, num culto, uma palavra, um louvor, e a gente sai cheio de Deus. Não, algo real. Vai operar ou não vai, Senhor? Isso vai acontecer ou não vai? O Senhor vai nos levar a uma dimensão muito mais real ou não? Então eu voltei no carro falando: Senhor, se é o Senhor mesmo, a casa do oleiro vai ser um referencial nessa nação de um lugar único onde algumas vidas são verdadeiramente curadas. Porque se o teu Espírito está nos guiando, o teu Espírito vai fazer isso. Se o médico não tem o que dizer, se o médico, coitado, ele é um dos excelentes neurologistas dessa terra, ele diz: olha, não tem jeito, é só ir lá para o psiquiatra e tomar uns remedinhos, viu? Viu? Toma até para sempre. Quero repetir, irmão, vai ter inúmeros casos que tem que tomar um medicamento. Existe um defeito biológico que é compensado, equilibrado, corrigido com o medicamento. Mas hoje, qualquer um, porque ficou perturbado pelo espírito morto para Deus, cheio de lixos do inferno, vai ao médico e o médico diz: eu sei qual que é a sua solução. Injeta esse remédio, toma esse remédio e vai ficar tudo bem. E o espírito continua cheio de lixo do inferno. Eu disse: Senhor, ou vai acontecer algo acima do que nós estamos acostumados, ou o Senhor tem preparado alguma coisa que eu não tenho condições de receber, de imaginar, de pensar. Mas se o Senhor está preparando algo para nós e colocando nas nossas mãos, nós recebemos, Senhor. Porque o teu Espírito em nós não é para ficar tolhido naquilo que a gente já sabe. É assim mesmo, é assim, é só isso. Não, é assim mesmo. E tem caso que não tem jeito. E olha, ó, e tó, tem gente que, ó, e não, tem gente, não tem jeito mesmo, né? Ó, ó. Não, Senhor, esse não é o teu Evangelho. Se não tem mais nada para a gente experimentar e aprender, o Senhor pode nos comunicar isso. Filho, não tem mais nada, fica quietinho, espera o arrebatamento, vai levando aí religiosamente tudo. Se for isso, o Senhor fala, nós vamos ouvir. Mas se não é, o teu Espírito em nós vai nos levar a executar sinais e maravilhas maiores do que o que o Senhor fez, porque está escrito na tua palavra, e esse é um princípio da divindade. Se o divino, se o Deus eterno está dentro de nós, ele vai nos levar a executar coisas tremendas, sobrenaturais, para a expansão do seu reino, para a bênção de vidas, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, é um desafio, não é um negocinho assim, quem sabe a gente consegue comprar, quem sabe a gente consegue juntar um dinheirinho, quem sabe. Não tem nada a ver com os desafios dessa terra, dessa vida tão terrena. É algo muito mais desafiador. Eu quero frutos de verdade, Deus. Eu não quero apenas aquelas migalhinhas, eu quero frutos de verdade. Então eu recebo essa verdade. O teu Espírito habita em mim, e se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, ele vai fazer muito mais do que ressuscitar um morto. O Senhor pode fazer isso, nos mostrar caminhos de cura para muita gente que está oprimida por Satanás, dominada, escravizada. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós?